O Brasil que eu quero pra mim é com paredão. Naldo Paquera. Essa é minha nova vibe. Entre a farra e o amor, a farra sou eu. Meu coração se arrependeu e se entrega por um amor falso que só me fez sofrer. A minha vibe agora eu vou dizer: o Brasil que eu quero pra mim é com paredão, solteiro na curtição. O Brasil que eu quero pra mim é na zaração, solteiro na curtição. Não vou sofrer nem chorar, aqui só pensa não, por quem não tem coração. Vou tomar o whisky, Red Bull, tequila e Chandon, DJ aumenta o som. E o Brasil que eu quero pra mim é com paredão, solteiro na curtição. O Brasil que eu quero pra mim é na zaração, solteiro na curtição. Saindo dos solteiros, abraço todos os paredões, nosso Brasil. Bora, bebê! Entre a farra e o amor, a farra sou eu. E o coração se arrependeu e se entrega por um amor falso que só me fez sofrer. A minha vibe agora eu vou dizer: o Brasil que eu quero pra mim é com paredão, solteiro na curtição. O Brasil que eu quero pra mim é na zaração, solteiro na curtição. Não vou sofrer nem chorar, aqui sofrência não, por quem não tem coração. Tomar o whisky, Red Bull, tequila e Chandon, DJ aumenta o som. E o Brasil que eu quero pra mim é com paredão, solteiro na curtição. E o Brasil que eu quero pra mim é na zaração, solteiro na curtição.